E aí, Daniel? E aí, Andrei? Fortão, mano? Oh, graças a Deus, apesar das tempestades e das aprovações, mas importante é estar contra-atacando na rima com raciocínio. Passar o de melhor aí pra essa rapaziada manter o equilíbrio. Porque na terra onde o nosso rei foi crucificado, sempre haverá a traição. Mas o exército dos manos regenerado vai imperar a união. É o que favorece, né, mano? É isso mesmo, Andrei. Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Os guerreiros unidos irão vencer.